baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. Estúdio Musical Elisson, sempre inovando a favor do cliente, com a qualidade que você merece. Olha o que eu vou te dizer, eu não queria me apaixonar, mas quando olhei no nosso quarto é tão vazio sem você.

Mas adoro quando sempre se arrepende, volta e pede pra ficar. Sempre age por impulso, tem dom de me ferir. Mas ao mesmo tempo só você não me faz sorrir. Eu odeio quando mexe em minhas coisas, vasculhando sem fingir. Mas adoro quando me dá seu carinho e assim me faz dormir. Muitas vezes durmo com vontade de me afastar, mas acordo doida pra te encontrar. Uma guerra fria dentro do meu peito, não encontro jeito pra gente viver em paz. Já pensei em te deixar pra sempre, só que eu te amo demais. DJ Nildinho. Eu odeio quando mexe em minhas coisas, vasculhando sem me impedir. Mas adoro quando me dá seu carinho, assim você me faz dormir. Muitas vezes durmo com vontade de me afastar, mas acordo doida pra te encontrar. Uma guerra fria dentro do meu peito, não encontro jeito pra gente viver. Sem te deixar pra sempre, só que eu te amo demais. Me que você me deixe no futuro, vale o risco, eu juro. Nunca amei ninguém assim, e até você de mal faz bem pra mim. Uma garra fria dentro do meu peito, não encontro um jeito pra gente viver em paz, só que eu te amo demais. Merci beaucoup, Miami. Fortaleza! I love you. Te amo! Please, por favor, merci beaucoup. Pra ficar LF bonito, joga a mãozinha na minha frente. Não te dá uma da mulher. Esse é o nosso ponto do Brasil. Vamos cantar. Por favor, me siga.

você. Demais pro meu coração. Eu bobo acreditei nessa paixão. Tudo nessa vida tem um ponto final. Tudo foi um sonho, nada foi real. Você não tem sentimento, sabe que por um momento. Será que se sente feliz ao me ver chorar? Eu sei que eu te amo, mas não sei até quando que esse amor vai suportar. Me iludiu, dizendo que eu era o seu amor, e quando me viu se apaixonou. Eu era a mulher da sua vida, mas mentiu. Depois que fez o que queria, me deixou. Aí virei escrava desse falso amor. Abriu no meu peito uma ferida. Me iludiu, dizendo que eu era o seu amor, e quando me viu se apaixonou. Eu era a mulher da sua vida, mas mentiu. Depois que fez o que queria, me deixou. Aí virei escrava desse falso amor. Abriu no meu peito uma ferida. Abriu no meu peito uma ferida. Olhando o céu, lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que ainda temos chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Oh,

que se enganar, ele não vai mudar, e ele não vai mudar. Esquece esse cara, enxuga as lágrimas que a vida continua. Você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua. Se entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Você amou sozinha. Esquece esse cara, ele não merece mais nenhuma chance. Porque na verdade sua felicidade é o mais importante. Antes que seja tarde, a ligação acabe e eu preciso te falar. Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar. Daniel do acordeon. Ei, ele nunca vai mudar. Esquece, esquece esse cara. Agora, agora você diz que ama. Agora que eu não quero nada, você morre de amor. Como pode fingir que não aconteceu nada, depois de toda essa dor que causou ao meu coração? Eu quis até morrer depois de sua partida. Você me volta tranquila quando já se acabou o amor. Vivendo sem ti, eu te esqueci, por favor entenda. Me prometeu amor eterno. E hoje a culpa é sua. Agora, agora você diz que ama. Agora que eu não quero nada, você morre de amor por mim. Agora, agora você diz que ama. Agora que eu não quero nada, você morre de amor por mim. Você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber que o amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver. Tente entender que

sou pereira, devo ser aqui. Eu não choro por ser uma mais pra você. Se como amante vai ver o que fazer. Vocês e o meu violão, as canções mais apaixonadas, tá bom? Vamos cantar, Fortaleza! Na, na, na. De estrelas, de mãos dadas, namorados, com vontade e um desejo soltos pelo ar. Era tudo tão bonito, um amor só de nós dois. Construímos nosso ninho sem saber que a tempestade. Joga a mãozinha, LF Divulgações, o melhor do som automotivo. Automotivo. No meu sonho mais bonito te encontrar, você no meu pensamento vai ficar. E o meu sonho de amor não acabar. Um sonho de amor. Quem tá feliz, joga a mãozinha, solta o gritinho pra mim. Eu canto mais ou menos assim pra vocês. Aqui me sinto tão só, sem teus carinhos. Tente esconder de minha solidão, mas eu não consigo tirar você do meu. Eu não tiro Fortaleza do meu coração. É paixão demais. Para as meninas solteiras, agora eu canto assim, ó. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro. dizer que fui capaz do teu jeito. Te amei, e o meu amor me doei, me entreguei, fui fiel. Fortaleza, cante aê! Hoje eu acordei. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer bom dia, meu bebê. Só vocês! Hoje eu acordei. Bom dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. Cadê meu gritinho aí? Não era eu. Minha roupa em meu sapato, te juro, não era eu. Não era eu. Só pensando em você. E aí? Eu vou negar.